pensamento frio, calculista. Nesse clima, é certo eu ou seus golpistas. A noite tá mais longa que o dia. E já é simpatia, tudo mais branco. O gelo é o perigo. Quem tem amigo assim não precisa de inimigo. Minhas palavras não descrevem como eu queria. Minha comunidade não me apoia como eu gostaria. E quanto mais nesse ar eu tenho respirar, mais meu pulmão tem congelado. Mas irmão, não diga não para se ir. Não diga que não vai tentar. A vida é mais difícil aqui. A tempestade já vai passar. Um dia vai, pode acreditar. O mesmo que te pisou depois vai querer olhar. E mais, a chuva vai levar nosso fracasso, irmão. A persistência vai trazer a evolução. Se é combate, tamo aqui, vamos lutar. A enxurrada, nosso barraco não vai levar. Meu estúdio é meu quarto, então me deixa aqui trancado. Que logo no mais eu saio coço, beat lacrado. Meu estúdio é meu quarto, então me deixa aqui trancado. Logo no mais eu saio coço, beat lacrado. Aí, não diga não para se ir. Não diga que não vai tentar. A vida é mais difícil aqui. A tempestade já vai passar. Não diga não para se ir. Não diga que não vai tentar. A vida é mais difícil aqui. A tempestade já vai passar. Não diga não para se ir. Não diga que não vai tentar. A vida é mais difícil aqui. A tempestade já vai passar.